Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve o meu clamor, escuta com favor. Se observares cada transgressão, quem subsistirá diante da tua mão? Mas contigo está o perdão, para que te sirvam com devoção. Aguardo, Senhor, minha alma espera, confio em sua promessa. Mais que as sentinelas esperam amanhecer, minha alma anseia por te ver, pois a redenção junto ao Senhor, e Ele é rico em seu amor. Povo de Deus, confie em seu Redentor. Grande é sua graça, fiel é o Senhor. Ele perdoa, dá nova chance a cada dia, com sua bondade que nunca se cansa. Mais que a sentinela, que as sentinelas esperam amanhecer, minha alma anseia por te ver, pois a redenção junto ao Senhor, e Ele é rico em ser. Anseia por te ver, pois a redenção junto ao Senhor. Feliz é quem tem seus pecados cobertos, quem foi limpo e agora é liberto, em quem o Senhor não vê transgressão e vive com sincero coração. Quando calei meu corpo enfraqueceu, cercar Salvaste-me com teu amor. És meu abrigo na tribulação. Me envolves com canção de águas venham a transbordar. Em ti, Senhor, vou me refugiar. Tu me instruirás com sabedoria, me guiarás com tua companhia. Não sejamos como quem não vê, mas se mas o teu amor cerca o teu filhinho. Alegrem-se todos que nele confiam. Cantem de júbilo os que o seguem dia a dia. Tu me perdoaste, tiraste o temor, cercaste com canção de salvação. A ti, Senhor, elevo a voz. Ouve meu clamor, não me deixe só, que a minha oração suba até o céu, como incenso puro no teu altar. Guarda meus lábios do falar, vigia, Senhor, o meu coração. Não me deixe partilhar do que é perverso, nem saborear o pão do que é mal. A repreensão do justo me das armadilhas do opressor, dos que pratica segurança, sigo firme em tua verdade. A repreensão do justo com amor leal é correção, é bem sem igual. Meus olhos estão firmes em ti, meu Deus, refúgio eterno, confio em ti. A repreensão do justo agradas da injustiça, nem toleras a maldade. Os arrogantes não permanecem diante de ti, ó Rei da verdade. Mas eu entrarei e a tua justiça seguirei. Conduze-me, ó Deus, pela tua mão em teu caminho de retidão. Livra-me das línguas enganadoras, dos corações sem compaixão. Deus, tu és o meu Deus fiel. Ansioso busco por tua presença. Minha alma tem sede, meu corpo anseia. Como um deserto seco e sem água, quero no templo contemplar tua glória, teu poder. Teu amor é melhor que o viver. Meus lábios te louvam com gratidão, levanto as mãos em adoração. Como farto banquete, assim é teu amor. Tua presença me sacia, Senhor. Penso em ti até o amanhecer, pois tu tens me ajudado. E eu me apego a ti, Senhor. Socorro no meu caminhar, à sombra de tuas asas vou descansar. Minha alma te segue com devoção, tua destra me firma em qualquer estação. E os que te buscam se alegrarão, mas os que te rejeitam cairão ao chão. Como farto banquete, teu amor, tua presença me sacia, ó Senhor. Penso em ti até o amanhecer, pois tu tens me ajudado. E eu me apego a ti, Senhor. Quão majestoso é teu nome, Senhor. deste domínio sobre o que criaste, tudo puseste sob o seu alcance, ovelhas, bois e todo animal, as aves do céu, o mar sem igual. Meu socorro em todo tempo, em ti estou seguro. Cordas da morte me cercaram com temor, mas ouvi o meu clamor, o Deus de amor. Pois guardei viva a tua instrução. És fiel com quem é fiel e puro com o que é leal a ti, Senhor meu. Tu me alcançaste com tua mão, me tiraste da escuridão, trouxeste a somente em Deus espero meu coração. Dele vem a minha salvação, é rocha firme, meu protetor. Jamais serei abalado no Senhor. Até quando me atacarão? Querem me derrubar ao chão, mas Deus é escudo ao meu redor. Minha esperança está no Senhor, somente em Deus descanso a minha alma, nele encontro força e calma. Rocha eterna, fiel Salvador, meu refúgio, meu libertador. Confiem sempre, ó povo fiel. Derramem o coração diante dele. Os homens são sombra que passa no ar. Só Deus é digno de se confiar. Uma vez falou Deus e duas eu ouvi. A força é dele, a graça também. A cada um ele há de retribuir segundo o que fez. São como um dia, como a vigília da noite que passa e se vai. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te a nós com compaixão, Senhor. Tua misericórdia é o que esperamos. Somos levados como um sopro, como a relva que ao amanhecer floresce, mas à tarde seca e murcha. Assim são os nossos dias, frágeis como névoa. Diante de ti, tudo é claro, mesmo oculto, mesmo segredo. Passamos os anos debaixo do teu olhar, e os nossos dias voam. Reinando alto com tua justiça. julga-me conforme minha integridade. Meu escudo é teu amor, meu abrigo é tua mão, Deus justo. Sondas as mentes, conheces os corações, dá fim à maldade, fortalece os bons, Deus justo, que todos os povos vejam tua justiça sobre as nações. Se o homem não muda, afia sua espada, teu arco se arma, as flechas são preparadas. Quem gera o mal vai colher desilusão, cairá no buraco que cavou com as próprias mãos. Tua justiça é firme, não falha jamais, a violência volta pra quem semeia o mal. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te com o teu nome, Senhor, eu vou louvar. Altíssimo, tu reinarás. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra a fúria dos que me exaltarei teu nome, ó meu rei, pra sempre te bendirei, todos os dias cantarei, tua grandeza anunciarei. É o Senhor, digno de louvor, impossível é compreender sua grandeza. Uma geração, a outra dirá, as obras de Deus ninguém apagará. O Senhor é bom, cheio de compaixão, tardio em irar-se, grande em perdão, fiel em tudo o que prometeu, aconteceu. O Senhor sustenta quem caiu, levanta o fraco e o faz seguir. Os olhos esperam de ti o pão, e tu sustentas com generosa mão. Perto está de quem clama. Coração sincero, ele cuida, cumpre o desejo do sustenta quem caiu, levanta o fraco e o faz seguir. Os olhos esperam de ti o pão, e tu sustentas com generosa mão. O Senhor é bom, cheio de compaixão, reina com graça e consolação. Minha boca cantará teu louvor, e todo ser bendito. Guarda-me, ó Deus, em ti me abriguei. Tu és meu Senhor, só em ti confiei. Nada de bom, longe do teu amor, contigo estou seguro. Meu Salvador, são abençoados, Senhor, os que vivem pra ti. Outros caminhos não quero seguir. És tu minha porção, minha escolha de amor, meu cálice eterno, minha paz, meu Senhor. Tu me guias com sabedoria, e até a noite me ensinas com tua alegria. Sempre à minha frente estás, Senhor. Não serei abalado, tenho teu favor. Em ti meu coração vive em paz, minha alma descansa e não se desfaz, pois não deixarás que eu me perca na dor. Verás teu santo em corrupção, Senhor. Mostras o caminho que leva à luz. Em tua presença a paz me conduz. Delícias sem fim estão junto a ti. Prazer verdadeiro que nunca terá fim. Em ti esta minha herança, meu Salvador. Em ti esta minha herança, meu Salvador. Cantem com alegria ao Senhor. vocês que vivem com retidão. Louvem com harpa, com novo louvor, com som de cordas e gratidão. Fiel é a palavra do Senhor, tudo que Ele faz traz confiança. Ama a justiça, o bem e a razão, encheu a terra com seu amor. Nação que Ele fez existir. O Senhor vê do alto e conhece o ser. Olha os corações e tudo pode ver. Não é o exército que traz salvação, mas Deus é escudo em toda aflição. Nossa força e escudo Ele é. Nele nossa alma pode confiar. Em seu amor vamos esperar. Pela palavra o céu se formou, com sua ordem tudo apareceu. Sobre nós esteja o teu favor, pois confiamos, Senhor, em teu amor. Sobre nós esteja o teu favor, pois confiamos, Senhor. Louvado Deus de amor. do trono se inclina com compaixão pra erguer do pó humilde confiam no Senhor, são como o monte Sião, firmes e inabaláveis, para sempre permanecerão. Cercados por teu cuidado, como os montes em Sião, tua presença envolve o teu povo, desde agora e para a eternidade, Senhor. Nada abala quem confia em ti. Tu és o Deus que guarda até o fim. Tu proteges o teu povo, ó Senhor. Como muralhas ao redor de Jerusalém, tua justiça é o cetro que governa com amor, e os justos andarão sempre no bem. Trata com bondade quem tem o coração inteiro. Haja paz sobre o teu povo. O cetro dos ímpios não vai durar, sobre a herança dos teus não vai reinar. Pois se assim fosse, até os justos cairiam. Mas tu, Senhor, os conduzirás no teu caminho. Aos que se desviam do bem, destino é dos que fazem o mal. Tu proteges o teu povo, ó Senhor. Como muralhas ao redor de Jerusalém, tua justiça é o cetro que sobre o teu povo. Tua fidelidade é o nosso abrigo. Tu és o nosso Deus eterno e fiel. Tu proteges o teu povo, ó Senhor. Louvem ao Senhor, povos com canções. Grande é o seu amor por nós, fiel pra sempre é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Louvem todas as nações. Aleluia, aleluia. Louvem todas as nações. Aleluia, aleluia. Louvem todas as nações. Louvem ao Senhor todas as nações. Exaltem ao Rei todos os povos com canções. Grande é o seu amor por nós, fiel pra sempre é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Grande é o seu amor por nós, fiel pra sempre é o nosso Deus. Senhor, tu me sondas, me conheces bem. Sabes quando eu me levanto e quando eu descanso também. De longe conheces o meu pensamento. Nada te é oculto, nem por um momento. Antes que eu fale, já sabes o que vou dizer. Tu me cercas com tua mão, é tão difícil entender. Tão alto é teu saber, tão profundo teu olhar, não consigo alcançar. só posso te adorar. Pra onde irei se o teu espírito lá está? No céu, no abismo, ali tu estás. Mesmo que eu fuja, me alcançarás. Com tua mão me guiarás. Se a noite cair, pra ti é como o dia. As trevas brilham com tua luz. Tu me conheces, Senhor. Foste tu quem me teceu com tua mão. No ventre da minha mãe formaste o meu coração. As obras são maravilhosas demais, e cada dia meu no teu livro já está. Quão preciosos são teus pensamentos, ó Deus, mais que os grãos da areia, infinitos são. E mesmo se eu contasse cada assim, Senhor, estaria junto a mim. Só no meu ser conhece o meu interior. Vê se há em mim algo que te ofende, Senhor. Guia-me no caminho eterno do teu amor. Eu sou teu. Nossa voz, cantamos tua história, porque dizem onde está o Deus deles, o nosso Deus está nos altos céus, e tudo faz conforme o seu querer, não há outro como o nosso Deus. Seus ídolos são prata e ouro, obra de mãos humanas sem poder. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não podem responder. Neles ou socorro, nosso defensor. Vocês que temem ao Senhor, esperem nele com todo fervor. Ele nos abençoa com seu amor, do menor. Se lembra de nós com bondade, abençoa o seu povo com generosidade, multiplica os filhos, fortalece os lares, nos dá a terra com dons sem iguais. Os céus são teu, Senhor, da criação, mas a terra entregaste a nossa mão, e os mortos não podem te louvar, mas nós viveremos pra te exaltar. Confia no Senhor, Ele é o nosso escudo, nosso Deus fiel. Do céu à terra Ele reinará, seu nome eterno. Firmou nos abismos, Ele é o Criador, Ele é o princípio. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? O que tem as mãos limpas, o coração puro, e não se entrega a mentira ou juramento impuro, esse receberá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da salvação. Levantem, ó portas, as suas cabeças abram-se, portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor valente nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Essa é a geração dos que o buscam, que procuram a face do Deus de Jacó, não por aparência nem por religiosidade, mas com verdade, com fé e integridade. Esses verão o teu rosto, ó Deus, e andarão firmes no teu caminho. Levantem, ó portas, as suas cabeças abram-se, portais eternos, para que entre o Rei da Glória, Esperei, mas o meu clamor subiu. Te inclinaste pra me ouvir, e do poço escuro me fez sair. Firmaste meus pés sobre a rocha, me deste um lugar seguro pra andar. Um novo cântico em minha boca, me deste para o teu nome exaltar. E muitos irão e vão confiar no Deus que ouve, pode salvar. Grande é o Senhor, são tantas, não cabem nas minhas mãos. No livro está escrito a meu respeito, eis-me aqui, Senhor, pra te obedecer. Tua lei está no meu coração e é minha alegria te pertencer. Na grande assembleia vou proclamar teu amor, justiça e tua salvação. Senhor, vem me salvar. Mostra a tua força, faz-me triunfar. E todos os que te buscarem vão cantar. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. és por mim e a tua verdade não tem fim. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e sempre será. Levantamos cedo, dormimos cansados, trabalhamos com suor, mas o descanso vem das mãos do Deus de amor. Tudo é vão sem tua direção, mas com teu sopro vem a bênção. Se não for são herança do Senhor, recompensa que Ele dá com amor, como flechas em mãos de um guerreiro. São os filhos da mocidade. Feliz é o homem de quem a aljava cheia, pois diante dos inimigos não temerá. Com honra enfrenta qualquer situação, jamais será confundido em sua razão. A família é dom, é presente do céu. É promessa escrita por um Deus fiel. Se não for o Senhor, nada faz sentido. Todo plano é vão, todo chão. Tu és o guarda das minhas madrugadas, herança que me deste, eu celebro com louvor. Família é bênção, vem do Senhor. Se não for